Tem muita coisa em jogo aqui, sabia? Porque, vamos admitir, essas missões buscam obter um resultado. E a gente não pode falhar de jeito nenhum, não é? Isso aqui é o controle da missão iniciando contagem regressiva. Tempo menos 10, 9, 8, 7.